Um ser humano menor e tal. Sou eu. O meu é um também. Não é mais, né? Então se apresenta. Não, é, então quem ganhar se apresentar foi o ganho, né? É. Beleza, galera, estamos começando mais um Literatos Cast. Hoje, especial, estamos aqui num mesão de Magic the Gathering. E eu sou o João Oliveira e eu vou começar o mesão. Eu sou o Diogo Coimbra, custo 3 manas incolores, 1 preta, e minha força e minha resistência é igual o número de zumbis de jogo em todos os cemitérios. Eu sou o Rafael Fernandes e a forma mais humilhosa de perder um jogo é sem glória. Não. Vai. Eu sou o Romulo Storer e... Que importa, eu vou te matar antes mesmo. Estamos desvirginando uma pessoa do blog hoje, gente. Pedro Sorinho, o cara mais metaleiro do Nordeste, aqui, está aqui jogando com a gente. Baralho improvisado, mas ele tá aí. Que jogando. Acabou de tossir agora, é. Fala alguma coisa. É, eu sou o quarto a sair jogando com esse Jack. Ele disse que vai mudar o nome dele no esporte pra Sorinho Markov agora. Que é um... Foi na alta pra quem não entendeu. É, vocês vão entender durante o... Bom, esse nosso 10º podcast, vamos falar de Magic de uma forma especial. A gente vai jogar, enquanto a gente tá falando de Magic, a gente vai jogar, né? Então, João, você já pode começar, já compramos aqui. E bom, alguém pode falar o que é Magic aí? Bom, agora é mais fácil falar que Magic é um jogo de cartas, pronto. É... Não é um tarô, não, né? É, vocês aí que jogam Yu-Gi-Oh, viu o desenho e então, tal, é um jogo parecido com Yu-Gi-Oh. Na verdade, Yu-Gi-Oh é uma cópia de Magic. É, é verdade, isso. Yu-Gi-Oh é cópia... Mal feita. É, o festival faz um desenho, né? O Magic não teve um desenho, se tivesse. Bom, o Magic é muito mais antigo, né? Magic é de 93, né? E o mais recente foi uma cópia mesmo. Não, é sucesso com o desenho, infelizmente. Mas também o Magic, eu acho que ele é muito cult, né, cara? Yu-Gi-Oh! Pelo cult, fato do não, desenho rapaz. Mesmo. E... Mas, pô, o Yu-Gi-Oh! Também, ele já veio direto pro Brasil desde o começo, cara. O Magic não. Esperaram 4 edições pra mandar pro Brasil, né? E o Yu-Gi-Oh! Veio através da falsificação, né, cara? Não, o Magic você não compra pirata. É, Magic você não compra pirata. O anime Yu-Gi-Oh! Existe bem tempo mesmo, cara. Eu tinha jogo Game Boy Color. Não, Game Boy normal. Existe o Color, então é bem... É. Não dá pra dizer quem é primeiro. Não, mas porra... Se ele correr de pé, ele vai dar uma olhada. Não, é, mas isso daí a gente vai desenrolando conforme a música aí. Mas como funciona o Magic? Alguém sabe o que é o Magic? Alguém pode falar? É, bom, o básico, o Romulo já falou, é um jogo de baralho, né? Não tem nada a ver com tarô, não tem nada a ver com Yu-Gi-Oh! Fala um pouquinho da gente. Mas, como é um jogo, alguém tem que sair ganhando, né? Existe um vencedor e um perdedor. Você pode ver por Yu-Gi-Oh! Aí, quem já viu Yu-Gi-Oh! É, cada jogador tem uma certa quantidade de pontos de vida, né? É, assim, não são absurdos como no Yu-Gi-Oh! Exatamente. São 20 pontos de vida, não 8 mil, como no Yu-Gi-Oh! Exatamente. Bom, e pra você... A engrenagem do Magic... Não, vamos falar isso depois. A engrenagem do Magic é mana, né? Mas você começa com 7 cartas na mão. Geralmente um deck tem 60 cartas com 20 manas e 40 cartas entre criaturas, feitiços, artefatos, mágicos, instantâneos, encantamentos. É, mas só pra detalhar o que o Diogo disse, quando você compra um baralho pronto, ele vem com 75 cartas por retwins e são o sideboard. O que é o sideboard? É aquela sua... Seu segredo, aquela carta que você usa dependendo da partida. Fora. Depende da partida, é uma tipo como se fosse um... Pra você se defender de alguma coisa, ou então pra você atacar algo específico. Então é por isso que você não usa ela direto no baralho. Geralmente, acho melhor dizer que é uma carta de reserva. Ela fica fora do deck, mas você pode, antes de cada batalha, mexer e trocar qualquer carta, entendeu? De acordo com a necessidade. Posso ir? É quem ganha a partida. Aí você tem que falar também a coisa mais básica, né? Tipo, você começa com 20 pontos de vida, normal, jogo normal. E quando você zera o ponto de vida do cara, normalmente você ganha. Né? A principal maneira de você perder ou ganhar o jogo é você fazer o cara ficar com zero ponto de vida ou você ficar com zero ponto de vida. Se você guardar ponto de vida, você acabou o teu jogo. Mas igual eu, por exemplo, ali no começo, meu deck ele removeu grimório do corrente de jogo. Se ele ficar sem grimório, ele vai comprar, não tem nada pra ele comprar. Ele perde um também. É, isso que o Rafael vai te explicar é a partir do momento que você não tem o Grimório. O que seria o Grimório? Você começa o jogo com 7 cartas na mão. Você compra as suas 7 cartas e começa o seu jogo. Depois, aí você tem a sua vez e você passa a sua vez. Quando você passa a sua vez, o oponente compra uma carta. Se da onde do monte ele comprou essa carta, é chamado Grimório. Quando esse Grimório acabar, ele não poder fazer mais nada nesse Grimório, não tiver mais cartas no Grimório, ele perde o jogo automaticamente. melhor dizendo, Grimório são as cartas que você seleciona antes da partida, quais cartas você vai jogar. As que ficam de fora são seu sideboard. Aí geralmente sideboard tem um número específico, 15, 10, alguns campeonatos exigem sideboard e dão um número específico, outros não. Isso vai pro jogo jogador. Bom, eu acho que é importante explicar, né, que as cartas não são qualquer carta, assim, né? As cartas de Magic, como já disse, são da Magic, The Gathering, da Wizards of the Coast, sem fazer jabá, não tem como, né? O jogo é deles. Tem como já fazer. E as cartas são divididas, como a gente já falou aqui, de mana, que é a energia que você gasta para fazer as coisas. Você tem criaturas, você tem máscaras instantâneas, feitiços, encantamentos, que são diferentes tipos de artefatos. Planinautas, várias coisas diferentes, que são vários tipos de magias que você, como se... assim, tem a parte do Magic que é o que você existe. São os seus cards, são a tua mão, as coisas que você joga. Mas na verdade isso representa um outro mundo onde você seria um mago muito apelão que poderia conjurar vários tipos de magias e criaturas para te ajudar a ganhar de outro mago. Pô, você falou aí, Planinauta, você falou isso, mago, então isso já é, né? Você já falou. O jogador do Magic, ele é parte do jogo mesmo em todos os sentidos. Ele é esse mago, ele é esse planalto, o andarilho dos planos, que junta o poder, invoca as criaturas, invoca não sei o que lá, joga uma mágica, joga um feitiço, duelando com outro planalto, entendeu? Então, o jogador é isso. Ó, uma pausa, a gente tá de uma confusão dentro do jogo, a gente pode falar também. É, ao mesmo tempo. Mas... Agora é hora de falar de puxar das manas. Não, pode falar, a gente corta depois na edição. Mas invocar essas criaturas, invocar esses feitiços poderosos requer um custo. O que que faz? Como é que você invoca uma coisa assim de nada? Não, você usa as manas pra poder fazer isso. E as manas não é simplesmente a mana é única. Tá. A mana tem vários tipos de mana, são 5 cores principais. E cada cor representa uma coisa. Cada mana é um terreno, no caso. O preto é um pântano. O azul é a ilha, o branco é a planície, o vermelho é a montanha, e o verde é a floresta. Cada floresta vai adicionar uma mana verde. E as criaturas têm o seu custo lá em cima, se tem lá o seu custo lá, assim. Uma mana qualquer e uma verde. Então, se você baixar ela, você tem que ter duas manas no jogo, sendo que uma tem que ser verde, entendeu? Dois de dano no João. Tá. Exatamente. Eu acho que antigamente a gente poderia ver essas manas como... Muito que tinha um jogo que antes jogava, que era Firebolt, sei lá, como é que você lembra, Romulo? No que? Jogo Firebolt, sei lá. Porque Firebolt, você lembra muito como o Magic, você vê antigamente sem essa parada de Planeswalker, eu acho que não tinha antigamente. Mas eu não me lembro disso quando eu jogava. Os Planeswalkers eles eram da história. Eles viraram cartas depois. Porque mas essa do jogador ser um Planeswalker, eu acho que não tinha. Isso daí foi depois. Foi uma sacada legal, mas não tinha. Uma sacada legal. Mas bom, eu imaginava o deck como simplesmente um rei. Um rei, e o terreno é terreno mesmo. Tanto que é escrito terreno. É uma mana. A gente chama de mana. Seria sua propriedade. Porque mana é a energia que o terreno gera, né, no caso. Mas seria sua propriedade. Dentro dali você pode ter tantas criaturas e tal. Eu pensava dessa forma. Mas o Didinha, um Planinauta, que é o jogador, tem nesse terreno, nessa mana, a totalização de energia que ele tem para fazer essas configurações. Né? E mana você pode lembrar do mano, do videogame. Qualquer jogo. Mana, tem mana lá, né? Mana. Então, porra. Mas esse negócio do território, dos terrenos serem seu terreno mesmo, eu acho que isso daí funcionava antigamente, porque antigamente eu não cheguei a pegar essa época de Magic, eu acho que nem era nascido. Era, tá, porra, a carta te dava mais 5 de torre, eu não sei nem como é que funciona isso, mas... era uma coisa bem esquisita, devia ser muito esquisito, muito pior que é hoje, mas devia ser por aí mesmo. Você ser um rei, antigamente devia ser mais assim. É a forma de eu pensar, né? No caso, cada um pensa de uma forma. O Magic foi evoluindo, eu acho que chegou ao seu melhor mesmo, foi ali na vestida. A gente falou muito isso porque foi o nosso auge, né? De jogador, mas acho que foi o auge do próprio Magic, né? Mas ficou muito mais simples, foi tudo mais simples, tá na parte da abranger mais jogadores, né? Vamos falar agora um pouco do... Como funciona assim, como é que é o jogo? Vamos falar das cores então. Das cores? Exatamente, né? Cada cor tem uma essência, né, cara? cada cor faz uma coisa melhor que as outras. Representa uma coisa. Representa, né, uma coisa melhor. Por exemplo, o branco representa a vida. Então, provavelmente, na verdade, a vida que representa o verde. Na verdade, é isso que eu ia falar. O branco, ele representa a proteção, a luz, a ordem. Aí aquela coisa chata. É, aquela coisa assim, bem cavaleiros, soldados, também são as criaturas típicas do branco. Proteções contra dano, essas coisas, ganhar vida, no sentido de você aumentar sua defesa. Tipo, o Ron falou de criaturas soldados, coisa pra quem não tá entendendo, é porque as criaturas são divididas em subtipos. Aí tem a criatura tipo zumbi, que é o baralho do Diogo, aí tem a outra criatura que é soldado, aí tem outra que é elfo. Não, tem milhares de tipos de criatura, tem milhares de tipos. Milhares de tipos. Eu acho que são 200 e pouco, se eu não me engano. E dá pra você fazer um baralho. Não, isso era 200 e pouco antigamente, mas agora eu não sei, deve ser mais de 300. Eu não tenho a mínima ideia de que continua isso que eu ia falar. Então, o verde, natureza, vida. Teve um deck branco aí, filho. Branco frio. Sempre teve um deck branco, né, cara? Deus. É ele que mais gosta do branco. Mas o branco, tem que falar lá também. Fala lá, fala aí do branco. Por que você gosta do branco? Quem é que você vai atacar, filho? Eu acho que eu tocou bastante. Pô, piada. Tudo dois, cara. Deixa eu ver, só rapidamente resolvendo. O combate. Vai! Vê quanto eu tô batendo, quanto você tá defendendo. João? Porra, vocês vão matar, cara! Não mudou isso, João. Ah, tá. O jogo tá com o chefe do Luiz. Tomou dois. 2-2 nesse. 2-3-3 nesse. Mais um, mais um. Esse dois também? Tá 2-2. Ah, bom, aí então, tá certo. Bom. Então, duvido? Agora, Felipe, o que você acha do branco? Fala uma coisa sobre o branco. Ah, cara, eu gosto do branco porque você me protege. Porque não é uma raiva, aquele negócio de ano, tem que ter chato ganhando vida. Consegue terminar o jogo com mais vida do que começou. Porque diferentemente do Yu-Gi-Oh, você pode defesa, passar do seu total de vida. Você não tem uma vida limitada, você pode ter 1 milhão de vida. Achei o branco mais foda ver quando tinha a parte do teste de estética, cara. Você ganha, você tinha 50 pontos de vida ou mais. Ah, esses outros tipos de ganhar o jogo que eu falei no começo, né? É, depende da carta. Você não ganha, você se a carta tá falando que você ganha um jogo numa coisa, você ganha o jogo, porque o que vale tá na carta. Exceto as coisas que estão escritas errado. Existe uma carta branca que você ganha o jogo se você tiver mais de 200. Isso daí, esse negócio que o Bruno falou... Existe uma carta azul que se tiver mais de 200 cartas, você demora, você ganha o jogo. Essa coisa que o Bruno falou de dos erros das cartas, a gente vai botar o link aí embaixo depois, quem quiser conferir. É só entrar lá que tem o erro de todas as cartas. Tá, falando do branco, né? Vamos falar de. Não, peraí, continuar do branco aqui. O branco é uma cor que eu não gosto muito, né, cara? Mas ela é a cor que seria a cor mais. Eu não gosto do branco, eu gosto do branco, papo. É, exatamente. Mas ela é a cor que seria a cor mais. Que mais chama atenção como principal. Às vezes as pessoas acham que ela é principal, primeiro porque no desenho, atrás das cartas de Magic, tem todas as cores. E ela é como se ficasse destacada num ponto, apesar de ser um pentágono, né? 5 pontos. Ela parece que ela fica sozinha. Só que ela tá em cima. Mas ela é um exemplo de qualquer personagem clichê, a la Jack do Lost, que é tudo certinho. Não, que é tudo. Eu quero me defender primeiro, entendeu? Não, mas agora que você pensou, você pode fazer um deck branco que bate bem, cara. Não, sim, mas não vai bater tanto como um verde, por exemplo. Agora que você falou. Vai ser muito mais defensivo. Agora que você falou esse negócio da ordem do pentágono que tem aqui nas cartas, ela tá dividida assim, né? Tem o preto e o vermelho embaixo, o azul e o verde em cima, no meio assim, e o branco lá em cima. Eu penso que seria tipo, o mal seria embaixo, que seria tipo o vermelho e o preto. Tem o neutro. Não, sim, tem ponto de vista, mas porra. O vermelho e o preto são muito mais caóticos. São muito mais. Caos não significa ser mal. Não, sim, não significa mais. Na verdade, essa parte do pentágono seria melhor explicar depois, mas cada cor, num ponto, ela mostra quem está adjacente a ela no pentágono são aliados e quem está oposto são inimigos. Exato, porque você falou, azul e vermelho são aliados do preto, branco e verde são inimigos do preto. Porra, sempre branco e preto foi uma das maiores brigas que eu vi no Magic. E, consequentemente, a melhor combinação com o preto é azul e vermelho. Eu acho azul melhor, mas vermelho... Pois é, já que a gente tá falando do branco, quem é que o branco tem proteção? As cartas brancas têm proteção contra o vermelho e proteção contra o preto. A croma. Realmente. Proteção na croma. Ela é só vermelho, assim. Vermelho contra o preto. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe... Pra quem não sabe o que é... que é a Chroma. A Chroma é uma das, é a carta mais famosa do Magic. Ela pode não ser a mais fodona, mas ela é a mais famosa. Ela é uma das cartas mais bonitas, é um anjo muito bonito branco e ele é muito apelão. Muito pessoal isso. Não, mas bom, mas aí a gente tá falando um resumo das cartas aqui. Verde, vida, natureza, branco, proteção, ordem, vermelho. Vermelho é poder, caos, fúria. É bárbaro. Toma essa, tá. É Kamal. É bárbaro, dragão, goblin, tudo que consegue bater rápido e muito. E o preto, podridão. O preto é decadência. É morte. É ganância. Perda de vida. Não, é ganância também. Tanto porque por isso que o preto e azul funcionam bem. Entendeu? É, o preto é isso, cara. O verde, polícia. Não, o verde já falou. Vale. O azul é inteligência. Engano, ganância também, etc. Bom, o que eu queria lembrar também aqui é que antigamente, pelo menos assim, quando eu peguei o Nest, eram 5 tipos de criaturas básicas, assim, como se fossem as básicas. Não. Tipo, cada baralho tem antigamente. Cada baralho tem uma criatura que se destaca. Cada cor tem uma criatura que se destaca. Por exemplo, o elfo é o verde, o goblin é o vermelho, o preto é o zumbi, o azul é o mago e o branco é o soldado. Isso é inevitável. Não, isso foi muito da investida Legião Espajada que a gente pegou, mas antigamente não era tanto assim, sim, cara. Mas olha tanto só. Que, por exemplo, você falou que preto é o quê? Zumbi? É. Mas o zumbi só foi muito nessa parada. Você vê que antigamente os zumbis não eram tão fortes assim. Não é, mas você quer montar um baralho de criatura mais temático rato, preto. Você quer montar um baralho de goblin? Pode ser vampiro. Não, mas você não vai achar. Mas você, se você pegar um baralho de zumbi, você acha 10 baralhos de zumbi diferentes, mas você não acha 10 baralhos de rato diferentes. São todos iguais. Tudo bem, mas continuando. A gente já falou do branco, destrinchou o branco. Agora qual que seria uma cor? Eu segui a ordem, vou falar com verde então. Ah, vambora, verde. Quem é que gosta do deck verde aí? Verde também é o Pedro. Não, mas eu tenho que falar também que foi o meu primeiro deck, entendeu? Rafael também foi o primeiro deck. Foi o primeiro deck que eu tive, foi o primeiro deck que eu joguei. Não, eu joguei antes. Por quê? Porque me falaram que o verde é o mais fácil de jogar. Concordo? É, realmente é, cara. Mas é tipo assim, eu joguei com o verde a primeira vez e não me arrependo. Cara, o verde é mais força bruta, né, cara? É, o verde, as criaturas mais fortes eu acho que são verde. Até agora a única 12-12 que eu vi. Ao contrário do azul, o verde não precisa pensar muito, cara. Você bate e bate, entendeu? Por isso que eles são rivais também, né? Você só. É, o negócio objetivo é bater a força bruta mesmo, bater firme, cara. Um deck de besta, um deck. Acho que a cruz geralmente você paga 3-3-3, paga 2-2. Não, ou muito, a cruz é muito forte. Ou paga 7-7, só o branco. E as mágicas da verde são mágicas de aumentar o poder da criatura, né? É, essa é uma parada. Ou, vamos ver, mais mágicas da verde. Ganhar vida também tem verde, tem isso. Destruir artefatos e encantamentos. É bastante. Muita criatura, às vezes. Você pega tem bastante encantamento, né? Tem bastante encantamento. Bastante encantamento. Também. Cara, eu acho que a gente tá atropelando alguma coisa. O que é encantamento? Vamos explicar o que é encantamento. A gente esqueceu de citar encantamento também. Não, não é encantamento. Isso depois, a gente tá falando primeiro das cores agora. É, o bom, que é. Então, mais o que do verde? Alguém mais alguma coisa pra falar do verde? Ah, pô, você falou que o vermelho é destruição, né, cara? O verde falou que faz mais coisa. É, eles andam junto, por isso que eles são aliados. A diferença, eu acho que o vermelho, ele bate. Ele bate muito com magia também. Não, mas eu acho que. Eu acho que o vermelho, cara, é aquela porrada mais inconsequente, sabe? Você dá porrada não pensando no que vai acontecer. Sem menos defesa, né? O verde é aquela porrada um pouco mais fraca que o vermelho, mas ele é aquela porrada que, pô, você tá dando a porrada aqui, mas você já tá pensando no que pode vir na próxima. Você já tá pensando em fazer. Na verdade, as criaturas geralmente do vermelho são fortes, mas ela tem ímpeto, uma coisa que bate rápido. Ela chega e bate muito. Por isso que é o caos, já vai chegando batendo, entendeu? Ela chega, bate muito, mas aí acabou. Tô lá sofrendo hoje aos poucos. Ele vai crescendo, com cada criatura nunca perdeu. Você vai cruzando 12-12. 13-13. Você parece 13. Vini o dano também, né? Mas isso é pouco. É, tem. Não, isso porque é a vida. Paz momentânea. Tem 3 cartas. Mas geralmente é o dano de combate. Verde é combate, né? Exatamente. E pulando pro vermelho. O que eu queria falar? Alguma coisa do verde? Pode, com certeza. Não, vermelho não. Vermelho, tá, já começou a chegar nas cores que a gente mais gosta. São as 3 que a gente mais gosta. Vermelha, preta e azul. O vermelho, né? Já falamos do caos, né? Você falar mais alguma coisa? Foi o primeiro deck que eu tive. Eu acho que primeiro que eu joguei. Eu lembro que tinha uma regra antigamente que era assim, se deixasse esquecer a semana virada, você tomava o criador de mana, você tomava dano por isso, você tinha um bicho que foi virado. E era uma desgraça, cara. Você tá aprendendo, sabe? Isso é uma merda. Tá mandando dinheiro isso aqui, entendeu? Mas eu acho que isso aí foi bom pra gente aprender, né, cara? Que a gente ficou ligado agora que tem que desvirar a mana. É. Porque, como a gente disse, você gastar a mana não é você simplesmente pegar ela e jogar ela fora. Ela vai ser utilizada, mas ela precisa de um tempo pra como se fosse recarregar. É, isso é uma rodada na mesa. Pra você mostrar que a mana, que ela tá gasta, você vira ela. E no próximo turno, na sua próxima vez, você desvira ela e pode usar ela novamente. Continua falando de mesmo, só o que você tá falando. Então, eu falei, vamos no meu deck. Eu sempre vou ter um carinho pro vermelho e tipo, também eu tenho um deck que é vermelho e azul. Eu gosto muito de vermelho. É, o Romulo tem um deck vermelho, né? É o deck dele, né? Que ele usa. E o que você tenha falado do seu deck vermelho? Bom, ele é quase perfeito. Ele aqui, só mais umas 3 cartas, ele vai ficar ótimo. É um deck, assim, criatura tem 4. Só porque as criaturas batem. E assim, a cor dele é acabar com o jogo rápido. Eu consigo ter uma hora lá. Ou eu perco o jogo, ou eu ganho. É bem típico do vermelho. É, o vermelho ele tá muito perto do preto com isso, né? Ele se mata pra matar os outros também, né? É, cartas que se dão dano em tudo. Dão dano em todas as criaturas de todos os jogadores. É muita carta de dano direto. Ela vai na cara do cara, não quer saber. É isso que você falou, o vermelho é aquele pá. Não é o bárbaro. É o bárbaro, cara. Não acabou. Pois é, o bárbaro. Quer ver você sangue? Fala do bárbaro aqui. Que bárbaro quer ver sangue, porra, daria. Também bárbaro. Tem o deck de bárbaro. É o que... Acabar rápido. É o que... É, não, chega quebrando o pau, mano. Acho que os símbolos do Magic, eu acho que os símbolos pra representar as cores foram muito bem escolhidos. Porque, pô, o vermelho é o fogo, cara. O que você pensaria no caos, assim, naquela coisa brutesca, aquela coisa apelona, é o fogo. Eu não penso no fogo como caos, mas... Não, você não pode, você poderia não pensar nele como caos. Mas que ele é uma coisa apelona, ele é. É, não, porque se começa a pegar fogo em tudo, seria tipo um caos mesmo, né? É, mais alguma coisa falar sobre o vermelho, né? Então, meu baralho é vermelho e preto, então de preto eu falo. Não tem mais nada a falar do vermelho? Falar dos golpes, não, né? Que é tudo engraçado. Uma referência do... A referência do carta de referência, tem alguma? Kamal. Borix. É, tem, existe várias cartas vermelhas muito boas. Uma Chandra, eu tenho que ter uma Chandra. Pô, você sabe, tá, mas você tem que ter uma Chandra. É, do verde, do verde. Verde e branco. Do verde, pô, arranha céu cruzando. Quando você fala no verde, você pensa naquela criatura de verde. Não sei porque, quando eu falo de verde, eu lembro daquele... aquele javali lá, que era Pacoastro gigante, não, né? Pacoastro gigante, era 5-5. Não sei por que era, era a criatura mais todo mundo que tinha aquilo. Não, aquilo mais, aquela carta era tudo. Não, até a carta vermelha que era, pode ser. Eu prefiro falar de. Eu prefiro falar de verde e falar de elfo de lá no ar, por exemplo, uma carta muito bonita, velho. Pagar um dragão, vira. Não, mas pô, no vermelho, porque, né, no vermelho a gente não pode entender, também a gente não pode esquecer do famosíssimo Goblin Tirador de Elite, que o rasguei tem mesmo. Eu acho que é uma merda. Ele é burro, velho. E se a gente falar de criatura, né? Não, depois a gente fala isso. Então vamos pro preto agora, né? Minha cor predileta. Não, preto não. É a cor predileta de 3 pessoas que estão na mesa, eu acho. Não, duas. Cara, não, eu gosto muito do preto também. Eu gosto do preto, eu acho uma cor muito legal. Eu acho que o preto... Já tive deck preto. É uma ótima cor que, junto com a, acho que junto com o azul, acho que é o deck preto. Eu acho também que azul e preto são as mesmas. O preto é muito bom. Eu, minha cor preferida é o azul, vou falar dela depois. Mas o preto é muito bom também, cara. Você destrói a criatura, sabe? Eu gosto muito de deck que joga com a mão. Controla, você tem que ter uma mão. Eu tenho que ter uma mão no jogo. Porque eu não gosto do verde, que você acaba com a mão. Exatamente, também não gosto do verde muito por causa disso. Então, a mão só as cartas estão na minha mão, então. E, pô, o preto é muito bom pra isso, cara. Pô, destrói as criaturas, tá menos um, menos um. E ataca sem cara bloquear, é uma parada bem legal. E as referências da cor preta, as criaturas referências. Ah, você pode falar do preto sem se falar da Feige, né? Não, cara? Pode falar. A Feige é a eterna rival da Chroma, né, cara? Que é a carta principal. E que é a carta principal do branco. Não, eu gostaria de falar. Eu acho que se eu for falar de preto, eu falo mais do Barão de Singuir, mais clássico. Sim. Mas, eu quero falar mais do preto. Vocês já estão pulando aí. Não, a gente não tá pulando. Porque o preto é a ganância. Vai. O preto é aquele cara que fica lá sorrateiramente, pensando, manipulando. Ele é muito, muito manipular, descartar a carta. Ele brinca, o preto e o azul. Por que são bons? Porque o preto e o azul brincam com o oponente. Literalmente. Entendeu? É aquela parada de, você não vai jogar, eu vou te destruir, eu destruo suas criaturas. Prejudico seu jogo, você perde vida, eu ganho vida. Ele drena o oponente. É aquela parada bem morte mesmo, criatura, né, cara? Um vampiro. Ele tá lá se aproveitando do oponente, né? E ele não tem essa leva parada. Ele é chato, o cotidiano. descartar. É. Eu vi a galera chorando. Eu quero um deck desse, cara. Um deck eu vou fazer. E o preto, mas tipo, vocês devem estar pensando, pô, mas então o preto é a cor mais apelona, junto com o azul, vocês estão falando tanto. Não tem uma cor mais apelona. Não tem. Cada cor tem uma deficiência. Eu acho que todo baralho tem uma deficiência. Na própria descrição do meu Rafael falou, o preto e o azul são formam um baralho perfeito. Formam um baralho perfeito pra ele. Pra ele. Mas tipo, eu não conseguiria jogar com baralho preto e azul, porque eu preciso ter uma coisa pra destruir. Eu gosto de ver sangue nos olhos. E eu não tenho que ter um baralho vermelho. Eu tenho que ter um preto e vermelho. Meu baralho é preto e vermelho. Se eu fosse fazer outro baralho, eu faria outro baralho preto e vermelho. Mas aí, o que eu ia falar? No, na própria descrição do preto, fala que ele é a cor que mais quer poder, que mais tem essa ligação com o poder mesmo, né? De almejar e correr atrás do poder. Mas é por causa disso que ele se machuca. Muitas cartas que tem que destruir pra criatura, que tem que sacrificar sangue dos inocentes. Guerreiro Serpente, que é aquela merda. Nossa lá senhora. Ele entra em jogo e você perde não, vida. Não, é tanto que é muito isso. Preto, se prejudica pra ganhar o jogo. O preto, eu acho que é um baralho que você aposta muito, cara. Você tem que apostar muito na próxima jogada. Eu sou muito suicida. O meu deck tem 90% de criatura, mas o meu deck é suicida. É meio suicida. O preto tem que ser retardado. E o preto quer ganhar, não importa o que também. Quer ganhar. Exatamente, o branco. Ele fica quietinho na dele. Acho que não. Bom, voltando a falar que nessa referência a gente falou só Veige, o Barão de Sengir, porra bizarra, e na história ela é a carta preta que luta no Coliseu. Talvez a Cabala em si, né? O preto é muito desculto, é parada muito nas sombras, né? Visceral, né? Mas isso aí, agora o Rafael, né, não vai querer falar, né? Alguém quer falar alguma coisa mais do preto? Antes que a gente encerre. Então, Rafael, vou falar agora do azul, pra mim é a melhor cor, que eu falei. O azul, cara, eu quero jogar com o azul pra ter ser inteligente. Totalmente diferente do verde e outras cores. Coisa que você tem que ter carta. Eu sempre faço deck que eu não embato de frente com o cara assim. Eu vou fazendo tal jeito diferente pra ganhar o jogo. Eu já tive deck vermelho de destruir terreno. O cara terreno não joga. Então eu já tive deck azul, eu tive de. Deck azul eu já tive. Pô, estão me atacando aqui. Deck azul eu tive, pô, vários deck azul e geralmente assim, igual o mago, eu virava pra tudo do cara, não dava as cartas e. Depois o cara podia fazer mais nada pra tia. E agora não tem, um deck de história de mora no cara também, entendeu? É. E aquela parada que eu falei, é muito de prejuízo. É um cara com inteligência mesmo. Porque ele compra a carta, ele anula a mágica do oponente, ele. Pera aí, rapaz! Ele tem que saber a carta que vai lugar. Então, ele tem que. O que eu falei do preto, olha como é que vão me prejudicar. Todo mundo vai perder uns 5 pontos de vida agora. Inclusive eu, entendeu? Bom, e também falando aqui do azul. Eu acho o azul uma cor muito boa também. Eu gosto de jogar com baralho azul. Quatro. Mas só que eu não, diferente do Rafael, seis pontos de vida, eu não consigo jogar com baralho tendo um baralho azul como a cor principal. Por mais que você monte um baralho de duas cores, você sempre tem uma cor principal e uma cor um pouco secundária. Mesmo que não seja tanto assim desequilibrado, sempre tem. Se eu fosse jogar com baralho, se eu tivesse um baralho azul, eu jogaria com baralho azul como se fosse a cor secundária, entendeu? Meu Deus, acabei com o jogo agora. A gente tá rindo aqui, tá todo mundo em silêncio, porque o jogo eu acabei de deixar o jogo caótico, tá quase tá todo mundo. Tá caótico, agora vai ser porra na nariz. Tá quase todo mundo morrendo. Ah, se eu tivesse mais mana. Mas bom, aí, continuando. O azul, eu acho uma das melhores cores mesmo, junto com o preto. E se eu não me engano, é um boato isso, Rafael? Dizem que o criador do Magic, o Richard Garfield, diz que as cores prediletas dele são azul e preto, né? É um boato ou isso é verdade? Eu não sei, né? Você leu isso no Wikipedia? Não li no Wikipedia. Não, isso é um boato muito de muito tempo que joga, né? Eu não, esse boato. Eu acho que esse boato sério? É o Joe Fê. Tá querendo espalhar agora pelo blog? Pra ver se vai a calça, velho. Porque são os decks mais inteligentes pra se jogar, né? É, realmente, é um deck mais inteligente pra jogar. É mais. Eu gosto muito. O azul realmente é bastante inteligente, mas o preto eu não vejo tão mais inteligente. Não, porque você olha muito o meu preto. O meu preto é muito burro mesmo. Só não só o seu preto mesmo, coisa de descarte, coisa de vida, destruição. É simples, tem muita mágica, tem muito feitiço. Vermelho também tem muita coisa pra pensar se você usar o nome ou tanto dano. Ímpeto e ter que sacrificar na hora. Mas aí você vai sempre a um ponto direto. O azul e o preto eles têm esse parado. Anula a carta de anular. O vermelho não tem, por exemplo. O azul tem uma fraqueza muito grande, que é o combate direto de criaturas. Exatamente. Mas um baralho de criatura você não vai azul precisar, é bom pra combate. Né, um baralho azul de criatura é bom pra combate. É o deck mais fraco de combate. É a diferença, do azul pro verde. Por isso que é o deck mais difícil de jogar. Qualquer baralho verde é bom de combate. Qualquer baralho verde que você monte, você tem que ser bom de combate. O verde é o hack and slash. Você baga, baixa mana, baixa criatura e vai pra porrada. Não precisa fazer muita coisa. Você não espera no jogo. O azul você vai ter que esperar o jogo pra jogar. Você joga conforme o oponente joga, né? O branco você espera pra se defender, o azul você joga conforme o oponente joga. O branco é o contra-ataque, né? Seria cartas de referência, cartas de... Cartas de referência. O João ama, né, cara? O Ixo não tem o que eu... Acabou, Roma acabou de encerrar o jogo. Todos os meus oponentes perdem 6 pontos de vida. A não ser alguém perca 6. Acabei de ganhar o jogo. Na verdade, agora que eu vi. Acabei de dar o jogo. Por quê? Eu não perco 6. Você não perde? Não. Então ele tá vivo ainda. Tá vivo? Não. Peraí. Tá rolando confusão aqui. Sou eu contra o Pedro. Cadê a carta? É se um jogador pagar 6 pontos de vida. Então, quem vai pagar? Eu não vou pagar, não tem criatura. Então, você vai pagar, não? Então pronto. Então todo mundo vai perder. Mas se não pagar, eu vou perder. Cara, mas se não pagar, destrói todas as criaturas. Eu não vou morrer. Não, mas então, mas o morto vingativo dele vai dar menos 1. Entendeu? Esqueci do morto vingativo. Tem 6. Alguém quer perder 6 pra ninguém morrer? Você vai perder 6 de qualquer forma, um outro vingativo, você um outro vingativo. Tá vendo a fala do preto, rapaz? Olha que a fala do preto. Não, peraí, não, tem outro ainda. Vai embaralhando aí, vai lá, Pedro. Bom, o que a gente tá falando? Cartas de referência do azul. Cartas de referência do azul, Ixdo. É o ícone pra mim. É porque a carta brasileira do João, eu não concordo. É a carta com mais sorte. A carta, é a carta, eu acho um turno muito boa do azul, e a carta referência do azul é o contra mágica. Eu acho que contra mágica é mágica alvo. Contra mágica, esconjurar, é, porra... Não, sim, mas... Bumerangue, eu acho que... Bumerangue. Mas, tipo, eu tô pegando mais também pelo ponto histórico, cara. Na história do Magic, não existe contra a mágica do Magic. Quando que na história do Magic eles usam bumerangue? Volta pra mão. É, você falou pelo gol, né, Magic? Não, tipo, eu também. Eu acho a contra a mágica uma carta diferente, o bumerangue também. Mas, porra, o... Tem não? Mestre da Guilda do Corvo, é uma lenda, cara. Arcanha, é, Mestre da Guilda do Corvo. Aí, ó, o preto. Voltei todas as criaturas pro jogo. Tem meu deck, é Mestre da É uma lenda, o Arcanes. Tá lá, tem um Arcanes. 4 Arcanes, cara. Que é isso com a Patrícia, cara? O Pedro desistiu. O Pedro desistiu depois dos meus zumbis ressuscitarem aqui no negócio. Pô. Mas eu vou com o Rafael. Uma vitória pra mim. Eu ia falar pra ele narrar o final, assim, só que não teve final. Eu vou jogar sem ver. Não podia fazer isso de qualquer jeito, no momento que o monstro negativo chegou, já era. Não, ia sacrificar todo o zumbi dele. Eu não vi quando ele chegou. Tá faltando mais alguma cor, não? Só matava. Não, cor tem um artefato. Vai falar, artefato. É, incolor. O artefato tem as cartas que não tem cor, ela pode entrar em qualquer deck. Tem algumas que puxam por algumas cores. Tipo assim, o artefato, que a habilidade dele paga um azul, entendeu? E agora, mas nas novas, tem as criaturas de artefatos azuis. Criaturas de artefatos pretos. Ela é criatura de artefato, mas ela paga azul pra descer. As cartas novas. Esses são artefatos. Eu acho que nas novas edições do Magic eles estão perdendo um pouco o controle da coisa, cara. A gente não tá acompanhando. É, o artefato... não, sim, mas eu acho que também não tá ficando tão... O artefato também, porra, tem... Dá pra fazer um deck muito bom. Mas, vamos falar, o artefato... Ele ajuda o artefato, né? Não, é. É, isso é um negócio do artefato. Tipo assim, sacrifica... O artefato não é... Então, o artefato é mais a união, né, cara? A união faz a força. O artefato é um ajudando o outro e... Porque o artefato é uma peça, né? Então, por exemplo, o Romulo acabou de falar pra mim, por exemplo, um... Acho que é Mi, que é soldador, né? E ele vai tirando, ele vai destruindo as cartas, se você entender dessa forma mesmo, ele destrói as cartas e pega a habilidade das cartas. Por quê? Ele vai lá, pô, você viu um robôzinho ali, quebrou ele, juntou em você, e você tem as habilidades dele. É, é um objeto. É um objeto. Existem criaturas de artefatos, geralmente construtos em geral, né? É. Que a gente falou do Mir, um construto. Mir seria um soldadinho, né, cara? E existem os artefatos. Artefato. Que geralmente, antigamente, aquelas paradas foda, né? Não tinha muito artefato, né, Rafael? Era aquele e negócio artefato, foda. E cartas artefatos. E terreno artefato, né? As referências do artefato, assim, cara. Não pode falar de, não pode pensar em artefato sem pensar em uso. É, o Mirari também. Todas as paradas de uso. Pô, o Mirari é o papel de parede do meu celular, cara. Não, eu tenho o Brian no baralho. Acabei de baixar ele na Sushiju. Pelão. É exatamente isso, eu não vejo mais cartas pra falar de artefato. Assim, eu tenho muitas cartas de artefato pra falar, nenhuma delas tão apelona. Talvez Black Lotus, porque tem uma fama na Black Lotus, que eu prefiro o Ritual Sombrio. Mas. Preto. Não, o backlot é muito mais apelado. Exatamente. O backlot é muito mais apelado. Custa 2. Mas além do artefato, existe mais uma coisa também: as cartas multicolas. Isso que eu ia falar, híbridas. Douradas, né? Híbridas. Douradas. Elas chamaram com carta dourada. Oi, ela, porque ela tem a bordinha dourada. É. Não, a borda. É, toda, né? É. Ela é toda dourada. São as cartas que tem duas ou mais cores. Exemplo. Nicol Bolas antiga, né, Rogo? Eu tava falando que a gente tinha. Um grande exemplo é a união da Chroma com a. O falso deus lá. Carona. Falso deus. Aquela que você tem. É uma carta suicida também, né? É, mas ela paga uma de cada cor. É. Tem arma do legado também. Nicol Bolas, né? Paga uma de cada duas também. Nicol Bolas, paga uma de cada duas. Duas de cada duas. Não, não. O Hit. O Hit. O Hit, que é aquele dragãozão fodaraço lá. Não, vai ser primeiro. É Hit, né? Vai ver? Não, eu tô aí. Hit, cara. Não, cara. Hatch é da fornada. Que? É Hit, é Hit, né? Isso aí. O dragãozão que é branco e verde. Isso aí, eu não fico falando desse dragão, não. Procura aí depois, jogo, no site que a gente vai colocar ali embaixo também. O Magic Domain. Já não, passou. O Magic, site do Magic original. Você vai olhar no site do Magic original, é em português, tem português. Ficou muito bom isso. Você olha todas as cartas lá, é muito bom. Né? Tem histórias e tudo. Exatamente. Não, eu falei, o Nicol Bolas é uma carta que hoje em dia tá muito na moda, tá falando muito, naquela época era uma porca. Eu achava o Nicol Bolas uma merda. Eu não lembro dele. Boa, a gente tem ele, cara. Eu não sei se a gente tem ainda, porque eu descartei aquela porca, ele é muito ruim. Vou vender. Ele paga um monte de cara. Não, na história ele é foda. Hoje em dia ele é o maior vilão da história do Magic. Mas só que ele virou, teve um relançamento. Como a gente tinha dito, os Planenautas antigamente no Magic não tinham eles em cartas, ele era só da história. E o Nicol Bolas, ele era um Planenauta, desde o começo do Magic ele era um Planenauta. Mas agora que lançaram as cartas, eu acho que não tinha criatura tipo Planenauta. Não, não tinha, não existia criatura, por isso que eu tô falando, elas não eram cartas. Eu acho que o Planenauta foi o Planenauta uma criatura. Planenauta não é considerado uma criatura, é muito mais complexo. Não, mas o Nicol Bolas era uma criatura. É. Criatura tipo dragão. O Nicol Bolas é um dragão. Feio pra caralho. Muito feio. Não, todas as versões do Nicol Bolas é feio. Só que o bicho é simplesmente destruidor de mundos. Ele vem do mundo lá onde só ele sobreviveu. Tem uma história assim, se quiser ver a historinha dele. Eu vou falar aqui. Deixa eu ver a história. Geralmente essas cartas, né, são para que você pode ter um deck de várias cores. Uma cor só ou de várias cores. Como cinco cores, exemplo do Fractis, né? Lembra? O quê? É, o baralho de Fractis. O baralho de Fractis. Tá apontando aqui. Eu acho que agora que o Diogo lembrou, o baralho de Fractis, ele faz mais aquele negócio de a união faz a força do que o baralho de artefato. Porque o baralho de Fractis é um ajuda do outro. Porque se você colocar só um Fractis em jogo, você nunca vai ganhar o jogo. Mas agora se você colocar cinco, você já tá pelão. E é um deck que você tem que ter mais de uma cor. E é um deck, não, e é um deck que pra você fazer um baralho de Fractis maneiro, você tem que ter mais cinco. Sobre essa união de cores, deck multicolas, acho que a gente discute aqui que ninguém gosta com mais de duas cores. Ninguém aqui gosta. É. Eu acho que eu posso afirmar isso, alguém aqui. Não, só se o deck estiver muito bem montado, tá não necessidade de mana. É, mas, não, vai ser assim, pra mim não ser importante. Aquela porra daquele Baku do Alexandre lá, por exemplo. Uma vez eu ganhei um campeonato com deck multicolor. É que, tipo, muito antigamente a galera fazia deck. Tipo assim, era um deck, acabou, cara. Era um deck e acabou. Só que um deck, pronto. Hoje a galera, muito aqui, pelo menos a gente joga, tem muita mania de teu deck. Aí o cara fala, pô, tô com deck. Pô, seu deck é de quê? Não me fala, meu deck é de dano. Não, eu acho não, isso não. Meu deck é de remover criatura, meu deck é de botar no mesmo jogo. Meu deck é de pin, depois que você tem isso, eu falei, pô, na moral, isso é ridículo. É de na hora de parar com ele. Tem um nome, sabe? Tem um nome. Aí o outro chegou pra mim e falou, meu deck é de pool. Aí eu falei, ah, não. Pô, só falta um par. Então, meu deck é de par. Eu tive um deck multicola, que não era de nada, e eu cheguei até ganhar um campeonato com ele. E só pra. Pra falar também que nem esse negócio do multicola. Há pouco tempo atrás montaram um baralho que. Um tipo de criatura, né? Que ela era pelona se ela fosse jogada com um monte de cor, que é o espírito. Mas eu nunca gostei. Não, exatamente, eu achei que o deck de espírito funcionava, de certa forma, bem, né? Ele sempre tinha alguns problemas, mas ele não, sim, o grande problema do baralho de mais de duas cores é a falta de mana, cara, que nem o Romulo disse. Pô, às vezes você tá precisando de uma mana branca e você específico. Não tem uma mana branca, é. Exatamente. Bom, e vamos lá, o Magic ele tem. O Magic ele tem. Dentre cartas pra você jogar, cartas permanentes e cartas que você joga só pro momento e elas se vão. Né? Vamos falar simplesmente assim. As permanentes são cartas que ficam, mano, dentro do jogo. São criaturas, encantamentos e manas, terrenos. Ou artefatos. E artefatos. Ou essas 4 cartas. E as cartas você joga, simplesmente elas vão pro saco, são feitiços e marcas instantâneas. Toda carta ela necessita, geralmente, se ela não for um artefato, uma cor específica que ela necessita daquele tipo de mana. Pode ser duas pretas, ela necessita de exatamente de duas pretas, três pretas, uma azul, uma vermelha, e cores incolores. Por exemplo, como eu falei na carta que eu citei no começo, ela precisava de uma preta e três manas de qualquer cor, né? Exatamente, essa carta que eu citei, o Desalmado, o Avatar Zumbi, porque meu deck é de zumbi, né, então eu tive que falar isso. Bom, mas o que eu tinha a falar sobre o geral do Magic, como se jogar o Magic? Bom, mas vamos ser mais pessoal agora, né? O jogo continua. Peraí, é vídeo quem? Tu, é a minha? Sua. Não, não. Você, eu tô com duas manas, ó. Você vê que eu tenho um mano pra baixar. Ah, é do jogo. Bom, vamos ser mais pessoal agora, né? Cada um falar da cor que prefere, das criaturas que prefere, a carta que prefere, o jeito que você gosta de jogar o Magic. Quem quer começar? Ninguém quer. Deck vermelho. Não, então eu começo com o vermelho. Eu chego ímpeto. Tem que ter ímpeto. Não, eu, meu deck favorito, o meu principal é vermelho. Também eu gosto de jogar de branco e azul. Eu gosto muito do azul. Acho muito legal o verde. Preto. Não gosto muito do verde. Mas o vermelho, pra mim, é aquele negócio. É o dano. O meu deck é aquela coisa rápido. Eu chego, dou 2 de dano, dou 3 de dano, dou 4 de dano, destrói todas as criaturas, dou dano. Quero matar! Tem que acabar com tudo. E o jogo termina rápido pra mim. Tem que ser aquela coisa papum. Um contra o outro, geralmente eu ganho. Quando é mesão, tem aquela coisa que é muita gente pra bater. Então, não é tão legal. Agora, as cartas que eu gosto. Intimidar. Paga 2, uma vermelha. Eu compro 3 cartas, ou o cara, ou alguém tem que tomar 5 de dano. É muito bom. É perfeito. Porque se eu comprar 3 cartas, eu vou dar muito mais do que 5 de dano em você. E eu, o card que eu queria ter, meu Deus, como eu quero ter agora uma Chandra incandescente. Porque vai ser uma luva na minha mão. Vai ser perfeito pro meu jogo. E é isso. Alguém vai querer falar agora? Mais um? Vermelho? Não, agora faz a sua cor. Eu vou preferir, todo mundo já sabe, o azul. Tive vários decks azuis. Não foi o primeiro que eu joguei. Joguei o primeiro com vermelho, joguei com verde. Passei por todas as coisas pra chegar no azul. Eu acho, porra, eu falei no começo, você acaba a mão, que jogo que você fica lá com a mão, assim, olhando, o cara vai fazer, peraí, volta a tua mão, anulo. As cartas, minhas cartas preferidas mesmo no azul, eu gosto muito do contramágico que eu falei sobre ele. Paga 2, anula a mágica alfa e simples, anula, acabou. O cara paga 7, vai, eu pago 2, anula, acabou, dá o solitário. Eu gosto muito de Verdade Reverente também, que devolve criatura permanente alvo no seu dono, todos com o mesmo nome. Não acho que você jogou não. Falando que não, verdade, eu vou roubar. Jogou não? Quero o Pedrinho depois de não, mim. Não, eu mostrei aqui, então, mostrou, você tem 4 manas, por que eu tenho 3? Você tem mana na mão. E, eu falei, eu não gosto muito do verde hoje, porque só bate, não tem aquele negócio de. Esperar pra atacar, esperar pra ver o que vai acontecer. E eu gosto muito do vermelho, agora pro preto. O branco, eu ainda tolero o branco. Eu gosto, porque o branco você pode prevenir, você pode fazer alguma coisa aí antes, sabe? O verde não, então. Eu falei isso mesmo, eu prefiro o azul e não gosto do verde. Falei já as cartas, eu gosto. Você, Diogo. Você vê como a gente disse que. Eu falei ainda que a maioria ia gostar das 3 últimas cores: vermelho, preto e azul. Porque realmente são as cores mais legais. Essas são as que eu gosto também. Não gosto do branco nem do verde. Eu acho que o verde deixa o jogo muito. Não, eu comecei a ver com o verde, cara. Mesmo. O Pedrinho tem que falar também, cara. Vai, fala, Pedro. Deixa eu colocar a gente. O vermelho é foda. Que é o Bárbaro, né? Como o cara diz tudo lá. Só que eu gosto do branco também. Que o branco previne, deixa o cara atacar. Deixa o cara do jogo paralisado. Deixa só. Só que. O branco eu não gosto. O preto eu não gosto tanto, só que. A parte do preto que eu gosto é do clérigo, eu sempre queria ter. Só que o deck foi bom. É o clérigo. Clérigo é muito diferente. Porra, não existe mais, não lança mais clérigo, mas é um foda. E o verde tem as panelas, cara. E as cartas? Lembra um pouco do vermelho. É muito perto, né? As cartas. Acho que cada um que tá do lado do outro tem muita semelhança. Previne 4? Paga 5 barra base, vira previne 4. Ah, cara. Ele é. Aquela carta era relíquia. Mais alguma? Não, acho que não. O tempo é pouco. Lovisa. Ah, Lovisa, claro, tem que lembrar. Mas e Diogo, e você? Bom, cara, a minha cor favorita é preto, embora eu goste muito de azul e goste do vermelho também. Mas o preto, sei lá, cara, eu acho que. Eu não lembro exatamente como comecei a gostar do preto, mas foi realmente poder, cara. Eu vi que o preto brincava muito com o oponente mesmo, eu vi que ele. Caralho, que ele. tipo, descartava, não sei o que lá, tu perdia. E foi o deck de zumbi mesmo que chamou muita atenção, porque todas as criaturas faziam alguma coisa, né? Não tinha aquele negócio de ficar parado. Meu deck é 90% de criaturas, mas todas as criaturas têm habilidade. Todas fazem alguma coisa. E é isso, cara. O preto ele tem mais de uma maneira de matar o oponente também. É bom que, tipo, você previne ataque, mas eu mato de outra forma. É uma coisa que eu gosto do meu deck. Eu não acho o meu deck limitado nisso, por exemplo. Igual eu falo, pô, pra outros, falo, pô. Por exemplo, o Alexandre, que gosta muito de verde, eu falo, verde é limitado, você só bate, porra. Entendeu? O preto é as minhas cartas favoritas, cara. Sei lá, muitas, cara. Eu não consigo falar, eu acho que quase todas as cartas do meu deck são boas. São legais, assim. Mas vou falar, tipo, Violador de Turmos, que eu acho que é uma carta que, porra, tá banida do meu deck, eu espero que relance. Mas ela é muito boa. Ainda mais pro deck de zumbi, ela traz a essência do zumbi se multiplicar. Que é quando você baixa ela, paga 4, 2, 1, paga 2 pra regenerar. Quando você baixa ela, você revela 4 cartas do topo do seu grimório. Os que forem zumbis, você coloca na sua mão. Os que forem outra coisa, você coloca no fundo do grimório. Meu deck é 90% zumbi. Sempre adianta seu jogo. Adianta muito, eu revelo 4 zumbi, cara. Muito apelão. E outra carta que eu gosto muito, cara. Eu gostava muito, eu andava com ela na carteira. Shiner. O Mestre da Demência. Ele é muito legal. Paga 5, 3, 3, eu acho, não é? Isso. Todos os horrores e pesadelos ganham mais um, não é? Isso. Paga 6, paga 3. Paga 3 pontos de vida, não vira. Pega uma carta de criatura de qualquer cemitério e coloca no jogo sob seu controle. Ele é um horror. E ele é um horror pesadelo, ou seja, ele ganha mais um. Quando o Shiner deixar o jogo, remova todos os horrores e todos os pesadelos. Isso. É um negócio assim. É, quer dizer, mostra a demência do Pedro, mostra essa parada de controlar, de brincar com o jogo. Então, eu acho a cor mais divertida, assim, pra jogar, né? Ai, João, eu sou... Bom, cara, eu gosto muito do preto também, né, cara? É óbvio, porque o preto, porra, mexe com a vida. Essa parada da vida e a morte, você tá sempre entre a vida e a morte. Você... Que nem o meu baralho é... Olha o que eu falei, olha o violador de turmas descendo no jogo aí, ó. O que me fascina no preto é você poder dar vida às coisas que morreram, a podridão, assim, de você trazer tudo de volta à vida. E eu gosto também, tipo, o meu baralho é de fazer isso, o meu baralho faz isso. E o lema do meu baralho é, junte-se a mim e você terá vida eterna. Então, é isso que eu posso fazer. E as cartas que eu mais gosto não são pretas, porque... Tem algumas pretas e tal, mas eu gosto muito do Rix do Rumo, eu já falei, minha carta preferida. Eu acho ele foda, super maneiro. Você tem um deck também, né? Tem, pré-montado lá, mais algumas coisinhas. E, porra, eu gosto do Arcanus também, que tem outra carta azul. E, putz, cara, tem muita carta que eu gosto. Rorix, porra, muita coisa. Gosto também do Norinho Cauteloso, muito legal. Lembra do... Eu também gosto. Aprendiz, sei lá como é que ele passa um ano, sei como é que é o nome dele. Ah, não me lembro o nome, mas sei qual é. Nossa, as cartas estão muito ruins, cara. Existe também... Vamos mais esse tempinho pra quem querer falar mais alguma coisa, mais alguma carta. Só pra eu falar, Ritual Sombrio também é uma carta que eu gosto muito. Paga uma preta, adiciona 3 manas pretas. Relançou, né, aquelas cartas? Relançou? Oh, maravilha. Mais alguma aí, Pedrinho? Quer querer falar? Não, não. Acho que não. Que defendo aqui. Eu quero falar que... Mete carta, não. Mete que é tipo RPG, não. Diabo, não, cara. É mesmo, tem que falar isso. Mete tem coisa de diabo, não. Isso é foda. Porra. A era... Eu já conheci muitas pessoas que queimou a carta, cara. A mãe queimou. Se uma mãe pegar meu deck pra ver, tá fudido, meu irmão. O seu deck preto tá fudido. Não. É engraçado, tem uma coisa que falaram com uma amiga nossa que joga, que é Langa. Ela é professora de educação física. E ela contou um fato que foi muito legal que aconteceu, né? Que, eu tava nesse que as professoras estavam lá falando sobre carta de médico, né? Não, coisa de demônio, sei lá o quê. E virou pra ela, Elaine, você não acha isso, Elaine? Aí a Elaine pegou, pô, não sei, olha aqui meu deck. É muito engraçado com você, né? Eu deixo quem tá jogando. Já era. Deixa claro aqui que eu acho que... Já é, pô, o adulto e joga médico, pô. Não tem nada disso, negócio. Não, nós somos adultos também, né, cara? Eu não, só semana que vem. A gente brinca muito, mas é. Eu só sou adulto a partir de semana que vem. Mas é isso aí, cara. E eu acho que todos aqui são a favor de que Magic ajuda muito a desenvolver o intelecto da pessoa, raciocínio. É bom, cara. É igual RPG, é uma parada muito legal. Mais alguma coisa? Desculpa. Um complemento? Alguém ia falar alguma coisa? É o azul, melhor cor. Preto é a melhor cor? Azul e preto são melhor cor. Enganem-se. Tá vermelho ganha. Azul, preto e vermelho. É isso aí, morre. Vamos nos despedindo aqui. A gente já falou bastante de Magic. A gente vai voltar a falar em continua, futuros podcasts. Mas só que agora o tempo tá curto, já deu bastante coisa. Acho que isso poderia até ficar, mas tipo, vai ficar meio pesado. A gente vai ter outros podcasts de Magic, como vai ter outro de RPG. Quanta coisa que a gente quer falar, né? Então, é isso. Eu me despeço aqui, tchau pra todo mundo. Mas vamos continuar aqui jogando, vamos deixar um tempinho pra vocês jogarem. Vamos despedir aí. Falou, galera. Fala aí. Voltaremos sempre aí, temos. Estaremos no próximo podcast de médica aí, tava tomando dano, sei lá, alguém aí, né? Próximo podcast é outra coisa, né? Porra! Então, estaremos juntos, né? Estaremos juntos no próximo de médica e no próximo também, não sei o que vai ser. Pedrinho aqui, primeira vez que apareceu também, dá uma despedida aí, garoto. Tchau. Como agora vai falar pra caralho? Não, o Pedro agora não, ele faz, o Pedro ele é. Ele é metaleiro. Ele é tipo um ogro. Ele gosta de bárbaro, ele é bárbaro, né? Vou terminar com um dizer de uma carta da minha mão. Eu ainda nem falei, cara. Calma, fica deixa eu terminar aí. Aqui. Dar um passo numa direção é se afastar dois passos de outra. Palmas pra ele, palmas pro Rafael. Vou falar qual é a carta da minha mão, a gente não sabe. Ah, droga. Não sei dizer qual é a carta. Eu sei carta. É vez de quem, primeiro? Peraí, deixa eu me despedir. Deixa eu me despedir. Vai lá, João. É. Tchau. Hoje eu vou ganhar essa partida aqui. Depois já perdeu a primeira. Depois eu conto. Vocês estão juntando em mim? Não, eu ganhei, não. Obrigado, Romano. Saco. Depois eu conto pra vocês como é que foi a minha vitória. E até a próxima. Valeu, galera. É. E aqui valeu. A gente continua um pouquinho jogando Magic pra vocês escutarem o som de uma mesa de Magic, né? Baralhado. Porra, João, joga logo, cara. Já joguei, cara. Você que tá viajando aí. Sou eu, então? Vai lá, João. Vamos lá. Eu pago um aqui, eu viro, sacrifico meu bicho aqui e pego meu outro, coloco em cemitério agora com a cartinha bonitinha aqui e deixa ele em jogo. Ah, sim. Agora eu vou brincar. Esse bicho é chato pra caralho, né? Eu? O que ele faz mesmo? Quando ele ataca, não pode ser bloqueado porque era tudo estranho, tinha que falar. Só pode ser bloqueado porque era tudo estranho. Quando ele ataca, o cara perde muito vida pro cara que tá com sujeira dele. Bom, papo 4 aqui, ó. Morto, comandante de guerra morto-vivo, entra em jogo. Todos os meus zumbis custam 1 a menos pra se jogar, ganho mais 2, mais 1. Pago 2 aqui, reciclo. Pedro, você perde 3. Pô, ele apontou pra mim e ia falar, caralho, né? Claro, tem que apontar pra você, João, né? Eita! Que legal, massa. Vai lá, gente, passei. Você tem que ter esse site embora do seu baralho, cara. É muito bom. Passa pra fazer baralho? Fala, caralho. Eu tô olhando as minhas manas, porra. Você não pode ficar igual o Alexandre, né? Fica 30 minutos pra jogar. É, cara, conhece teu baralho, teu mesmo baralho desde que nasceu. Mas é que eu peguei hoje, porcaria. Muito mal. Eu falei pra você. Porra, eu tava falando, pô, tem um baralho bom, cara. Paga, porra, dois. Mais um. Mas cara, que eu nem sei que a gente sabia que a gente tinha essa porra aí. Nem sei que a gente sabia, porra. Nem sei que a gente sabia. Quando eu olhei esse baralho, eu falei, jogo. Já tá 4-4. Pô, cara, vai 3-4.